arte, juntas na música com Gil, poeta pra lá de sagaz. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um deus fugaz. Existe uma fonte em tarde ciência, vamos atravessá-la com diversão. A arte é pintura, ciência é cura, vamos juntar e brincar com a emoção. Enigmas na arte, pintando a doença. Anne é arte, François é fármaco. E Chechel é X-Gamer de primeira. AFX no comando deste jogo.